Panorama Agrícola para 1º de fevereiro de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 1º de fevereiro de 2016. Hoje é segunda-feira, lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você acompanha Santa Catarina dá o exemplo no desenvolvimento rural sustentável de comunidades indígenas e ajuda a missão do Paraguai a produzir mais e melhor. Ouça também o que é e como se beneficiar do Fomento Mulher. Ligue 483-665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Saiba aproveitar cascas, talos e folhas de hortaliças na sua alimentação. Procure na EPAGRE do seu município orientações sobre como ter mais saúde e melhor qualidade de vida a partir de uma alimentação saudável. Use ora pro nobis, tupinambur, beterraba, cenoura e outras hortaliças na sua dieta. Confira a entrevista de hoje. Uma missão do Paraguai esteve em Santa Catarina para conhecer o trabalho que a EPAGRE desenvolve com comunidades indígenas. O Panorama Agrícola entrevistou na ocasião Lucia Palacios Feltz, que coordena a estratégia indígena do PRODERS, o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério da Agricultura do Paraguai. Ela fala das experiências acumuladas aqui em Santa Catarina, onde o grupo visitou aldeias em Chapecó, Entre Rios, Ipuaçu, Imaruí e Biguaçu. Acompanhe. Experiencias muy ricas vimos acá, ¿verdad? Trabajos de huertos de hierbas medicinales. Pudimos ver el trabajo con vacas lecheras. Pudimos ver las orquídeas que están iniciando, pero que es algo muy positivo porque son cosas que los indígenas manejan de siempre y ahora se está fortaleciendo, no es algo que se les está imponiendo. Vimos que en eso coincidimos, tenemos las mismas metodologías para llegar a ellos, que es el conversar, el dialogar, trabajar con ellos para poder definir lo que vamos a hacer. En realidad, la parte de producción lechera, muy importante, nos llamó la atención. En Paraguay nosotros hacemos producción de leche para consumo. Acá ya llegan al nivel de la renta. Entonces en Paraguay falta llegar a la renta. Acá también vimos las orquídeas, que es algo nuevo que en Paraguay no se hace. Ellos traen las orquídeas de, digamos, del monte, del bosque. Y bueno, en Paraguay no hay una experiencia como esa. También en Paraguay hay experiencias de miel de abeja. Pero aquí se hace con las abejas, digamos, nativas, con las especies más tradicionales. Bueno, en Paraguay son las especies normales, por decir así. Después, fue muy, muy interesante el de hierbas medicinales. En Paraguay tampoco el proyecto apunta específicamente a las hierbas medicinales. Hay producción de hierbas medicinales, pero de repente el proyecto aún no escribimos y financiamos eso. Y es una potencialidad y nos llamó mucho eso la atención porque en Paraguay se acaba de aprobar la ley de la salud indígena. Entonces, los caciques que estuvieron con nosotros pueden ir a comentar cómo aquí se trabaja los huertos medicinales y tal vez eso pueda quedar escrito en nuestra ley de salud indígena, que fue lo que conversamos con ellos después, ¿verdad? Que tomen ese proyecto de hierbas medicinales para su ley, porque eso va a ser una ley de salud indígena, de cómo trabajar con ellos su salud. Y que a través de esa salud ellos incorporan la alimentación y van haciendo una cadena de todo lo que implica tener buena salud, ¿verdad? Quantos indígenas existem no Paraguai e são atendidos pelo seu projeto, pelo seu trabalho? El proyecto PRODERS en el componente indígena atiende 100 comunidades indígenas. 100 comunidades são quantas pessoas? 100 comunidades son más o menos 2.100 personas, más o menos. Essa é a entrevista que o Panorama Agrícola fez com Lucia Palacios Feltz, que coordena a estratégia indígena do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério da Agricultura do Paraguai. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos conversar com você sobre o Fomento Mulher, uma linha de crédito disponibilizada pelo INCRA, que é um reconhecimento da importância do seu trabalho produtivo de mulheres da reforma agrária. As mulheres que contam com o apoio de assistência técnica e extensão rural podem usar o Fomento Mulher para a implantação de quintais produtivos e, com isso, garantir alimentação saudável, qualidade de vida para a família e também gerar renda. Todas as trabalhadoras assentadas da reforma agrária, atendidas por serviço de assistência técnica e extensão rural, podem acessar o Fomento Mulher. Para tanto, é necessário que o cadastro esteja atualizado no INCRA, não ter recebido crédito Apoio Mulher anteriormente e estar inscrita também no CAD Único, o Cadastro Único do Governo. O técnico de assistência técnica e extensão rural deve elaborar o projeto produtivo na área em que a mulher assentada desejar investir. Você recebe até R$ 3.000, R$ 3.000 por mulher assentada, numa só parcela e tem prazo de um ano para pagar, com juro de 0,5% ao ano. Quando a mulher acessar o Fomento Mulher, a família estará com a atualização cadastral pronta para acessar outras linhas de crédito. Ao pagar o crédito Fomento Mulher em dia e em uma única parcela, a assentada tem um desconto de 80%, ou seja, dos R$ 3.000, a agricultora assentada paga somente R$ 610 ao final de um ano. Um bom exemplo para fortalecer a produção das mulheres e melhorar a segurança e a soberania alimentar da família são os quintais produtivos. Muitas mulheres aproveitam um quintal de casa para o cultivo de hortaliças, plantas medicinais, ornamentais, frutíferas e também para a criação de pequenos animais como galinhas e porcos. Uma produção diversificada se mostra fundamental para garantir às famílias uma alimentação saudável. É também uma fonte de renda importante, com a comercialização e troca da produção excedente. Além do Fomento Mulher, as assentadas da reforma agrária podem acessar outras três modalidades de crédito, com o objetivo de apoiar a agricultura desde a instalação no lote até o início da produção. Ao acessar o crédito, o assentado ou a assentada recebe do INCRA um cartão bancário individual e pode movimentá-lo com os recursos depositados na conta. Saiba como funcionam as outras modalidades do crédito instalação disponibilizado pelo INCRA. Apoio Inicial 1, para apoiar a instalação no projeto de assentamento. O valor disponível é de até R$ 2.400. Apoio Inicial 2, para apoiar a aquisição de bens duráveis de uso doméstico e equipamentos produtivos. O valor de até R$ 2.800 por família assentada só pode ser acessado depois da construção da casa. Fomento, para viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de estímulo da geração de trabalho e renda. O valor é de até R$ 6.400, dividido em duas parcelas de até R$ 3.200